Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindo ao colega. O colega acredito que estarão conosco nos próximos 3, 6 meses. Eu estava com isso, como domingo, que eu sempre faço visagista na DW há muitos anos. Inicialmente era um espaço só para nós, da instituição, mas nos últimos anos alargamos. Quem tem ter um termo interessante para trabalhar conosco será sempre bem-vindo. Tal como o João Domingo também disse, eu vou procurar partilhar com vocês alguns dados do projeto que estamos a implementar desde 2014, cá em Luanda e em outras três províncias, que quando for rolando as apresentações vamos terem atenção. E a estrutura da apresentação, a nossa agenda, vamos olhar para o objetivo deste projeto. A zona de intervenção, os resultados que nós delineamos para alcançar o nosso projeto, o impacto até então, e depois vamos tentar partilhar algumas lições aprendidas e, em função disso, algumas estratégias que temos estado a adotar para levarmos avante o projeto. O projeto é denominado Obviamente Direito para as Comunidades. Tem um objetivo. O objetivo é contribuir para a melhoria dos indicadores de saúde pública junto das famílias vulneráveis, aumentar o acesso aos serviços de água e saneamento a custos acessíveis em 10 municípios rurais e interurbanos, nas províncias de Luanda, Luambo, Kwazasu e Kunene. O projeto iniciou em setembro de 2014. E vai fechar em setembro de 2019. Só para fazer aqui uma parte, nós trabalhamos em projetos. O nosso projeto tem um tempo determinado. Por exemplo, esse projeto de SAS comunitário tem um tempo de quanto tempo? Tem 2 anos. E esse projeto tem 3 anos. E o nosso projeto normalmente tem financiadores. O nosso financiador desse projeto é o ZAI, a Agência de Desenvolvimento de Ajuda dos Estados Unidos. Para dizer que em Luanda o projeto está sendo implementado em Cacoaco, em comunas específicas como Kikola, agora já nem comuna, agora é distrito, e a Funda, que é uma comuna. Em Golibengo estamos especificamente na comuna de Bom Jesus, também estamos na comuna sede de Catete, e agora há um novo distrito, ele chama-se Bela Vista. E no distrito de Sambizanga estamos especificamente no, agora também distrito, né? No Gola Tuaj, antes era comum. Estamos no Ambo Sede, estamos no Bailongo, no Caxiú, no Cunene, no município da Cama e Guanhama, e no Quase Sul estamos especificamente no Naquibala. Então nós estamos lá a desenvolver essas ações que têm a ver com duas questões essenciais. Vamos ver para frente. Este projeto prevê 2 resultados principais. O primeiro tem a ver com melhorar os mecanismos de gestão de água através do Mojeca. Mojeca, nós chamamos Mojeca, é um modelo de gestão comunitária de água, que é baseado aqui neste modelo, né? As ações todas que nós desenvolvemos em função as ações todas que nós desenvolvemos na perspectiva da água e tudo mais, desenvolvemos através deste modelo. Nós chamamos a nossa Bíblia, né? Então, em função disso, até então, nós estabelecemos o projeto em 10 municípios, aqueles que nós mencionamos em cima, e nestes 10 municípios estamos a contabilizar 240 gás é grupo de água e saneamento, são grupos que nós constituímos à volta de um ponto d'água, seja ele um chafariz, seja ele uma bomba, uma cacimba, por aí além. E 20 ACAs. ACAs são associações de consumidores de água. São grupos. Os grupos de água e saneamento, quando evoluem, depois tornam-se em associações de consumidores de água. Esses grupos têm sido capacitados permanentemente através deste modelo. Este modelo traz vários módulos de formação que têm a ver essencialmente com gestão comunitária, desenvolvimento comunitário, mobilização comunitária, comunicação em mobilização, uma série de instrumentos que nós temos para formar as comunidades à volta da gestão da água. E também, até então, distribuímos 70 equipamentos para monitorar a qualidade da água. Nós usamos telefones, o meu colega, se calhar a qualquer altura vai aparecer para se tiver que intervir nesse caso, depois vai falar com mais detalhes, para monitorar a qualidade da água. Promovemos mais de 30 reuniões de coordenação e promovemos mais de 40 workshops e palestras, tudo à volta que tem a ver com a gestão da água. Realizamos mais de 10 seminários envolvendo técnicos das administrações municipais. Aqui em Luanda envolvemos também técnicos da IPAL, em algumas províncias técnicos das empresas públicas de água, contabilizando até então 40 técnicos. E temos um outro segundo resultado que tem a ver com a melhoria das condições de higiene e saneamento junto das famílias e, por outro lado, certificar algumas comunidades como comunidades sendo livres de infestação agrícola. Essa questão tem a ver com saneamento total irado para as comunidades, que aliás depois com mais detalhes vou explicar o que é isso. E neste âmbito, até então, nós organizamos 3 seminários, onde para além de nossos técnicos, envolvemos outros técnicos das administrações municipais que são parceiras na implementação desse projeto e outras pessoas mais interessadas. Organizamos subcomitês de saneamento, até agora são 15. Estes subcomitês de saneamento, lá nas comunidades, estão a par das atas, que tratam especificamente questões que têm a ver com a água. Os subcomitês de saneamento tratam especificamente questões que têm a ver com saneamento, né? Saneamento básico, higiene, etc. Promovem nos seus bairros, nas suas localidades, palestras, mobilização porta a porta, para que as pessoas tentem mudar os seus hábitos e costumes relativamente à gestão de resíduos e questões que têm a ver com saneamento. Até então, instalamos 20 pontos de lavagem das mãos. Nós trabalhamos com escolas, onde distribuímos kits para lavagem das mãos. Como saberão os colegas, a lavagem das mãos é essencial, até porque existe um Dia Mundial da Lavagem das Mãos, que é o dia 3 de outubro. E se nós, de facto, observarmos essas questões, podem crer, colegas, que vamos diminuir uma série de doenças que, infelizmente, ainda nos assombram. Né? Então, nós temos estado a promover isso em algumas escolas. Até agora, montamos 20 pontos de lavagem das mãos. Temos desenvolvido até agora 350 campanhas de sensibilização porta a porta, onde os nossos técnicos, em parceria com aqueles grupos que nós estamos aqui a dizer, vamos em determinados bairros, falamos com as pessoas sobre a regra de saneamento e por aí além. Em conjunto, temos levado grupos de teatro que abordam questões que têm a ver com o teatro comunitário, onde envolvemos as questões que têm a ver com saneamento, a gestão e por aí além. E também desenvolvemos mais de 30 workshops e palestras sobre saneamento total liderado pela comunidade. Isso é o que é saneamento total liderado pela comunidade? O que é? Tentarmos despertar na consciência das pessoas de determinados bairros que o saneamento é essencial. Então, essas pessoas por si só, com o tempo, começam a adotar boas práticas de saneamento. Comunidades que não tinham latrinas começam a ter latrinas. E, por fim, essas comunidades são certificadas como comunidades livres de infestação ao ar livre, passa por nada, né? Mas é mesmo assim. Tanto é que nessa altura estamos a. Eu e um colega aqui de Luanda estamos a programar uma viagem para Luanda, onde estaremos a certificar uma comunidade que, depois de muito trabalho feito, de mobilização, palestras e tudo mais, nessa altura, todas as pessoas que vivem naquela comunidade, mais de 300 pessoas, conseguiram ter latrina. Né? Nós chegamos naquela aldeia como uma aldeia crítica, onde a purificação era feita em todos os locais, a comunidade padecia de várias doenças. Fizemos um grande trabalho, um trabalho intenso, e hoje a comunidade vai ser tida como livre de purificação ao ar livre. Então, como nós envolvemos uma série de setores, como o ambiente, o setor da água, um grupo técnico que foi criado, estaremos então na próxima semana nova a certificar uma comunidade como livre de educação agrícola. Né? Vamos dar um certificado, vamos dar outras questões como prémios da comunidade empenhosa. E qual é o impacto que o nosso projeto tem então? Né? Quer dizer, aumentado o número de pessoas com acesso à água, a três sistemas operacionais sustentáveis, para dizer que este modelo de gestão comunitária, nós temos capacitado três comunidades, uma na Tibala, uma no Bom Jesus e outra no Funda. Eles foram capacitados de tal forma que hoje conseguem captar, tratar e distribuir água, né? De uma forma sustentável. Né? Quer dizer, a partir daquele sistema, eles estão a autogerir-se e conseguem manter um fornecimento de água aceitável às comunidades. Tem uma pequena ajuda da administração, mas a ajuda, a nossa é capacitar, treinar sobre várias questões, manutenção, etc., por aí fora. Essas comunidades estão a manter o sistema funcional. Só para dizer aos colegas, eles compram produtos para tratar a água, e têm que comprar peças sobre saneamento, das pontas de compras, mas felizmente, com muito empenho, essas comunidades continuam a manter um fornecimento de água aceitável. Para dar um exemplo, por exemplo, no Bom Jesus, a DW construiu lá 10 chafarizes com 10 pontos de água, e essa comunidade, através da gestão que estão a fazer, nós chamamos de recuperação de custos, conseguiram construir mais 6 chafarizes. E esses mais 6 chafarizes tenderam para comunidades que não tinham através dessa gestão. Então estamos a falar de mais de 82 mil beneficiários. Aqueles grupos de abastecimento e ACAS compõem qualquer coisa como 560 pessoas, 60% dos quais são mulheres. Mais de 80 mil pessoas têm estado a adotar boas práticas de higiene e saneamento. Estes dados que nós estamos aqui a partilhar com o senhor, nós temos tudo isso em base de dados, podem ser certificados e se irmos para o terreno vão contratar. E com isso sentimos que algumas comunidades estão de facto a ter um saneamento melhor do que nós já encontramos. E com isso também algumas doenças, sobretudo aquelas de origem hídrica, têm estado a diminuir. Nós também temos esses dados, porque trabalhamos com as entidades de saúde e nos fornecem dados regularmente para nos fazer também balançar e medir o impacto, até que ponto o nosso trabalho tem sido efetivo ou não. Né? E por outro lado, os parceiros, como técnicos das instituições, das empresas públicas, começam a adotar as práticas do projeto. Nós temos uma atividade que nós chamamos de mentoria, onde em cada ação que nós desenvolvemos, levamos sempre um ou dois técnicos das instituições parceiras para estarem por dentro de como é que podemos fazer melhor, sem muitos recursos, ir atenuando os problemas que muitas comunidades vivem. E a recuperação de custos é assente e os sistemas estão e continuam a funcionar. Por exemplo, há pontos de água construídos, chafarizes construídos, já há coisa de 5, 6 anos, e continuam a manter o seu funcionamento regular devido a essa questão que estamos tomando. Obviamente, nós temos, em função disso tudo que estamos aqui a partilhar, temos algumas lições aprendidas. Né? Uma das quais é que implementar um projeto dessa natureza em 10 municípios e províncias diferentes requer um dinamismo muito mais célebre, uma planificação conjunta, disponibilidade de recursos a tempo oportuno, para que não haja falha e o trabalho continue a seu bom porto. Implementar esse projeto no contexto do ANDA, sobretudo em algumas áreas onde nós estamos, em que as ligações ao domicílio chegaram, e porque o projeto visa, acima de tudo, uma gestão comunitária, então lá onde a água ao domicílio já começa a chegar, então não implica comprometimento da parte do teto da IPAL, nem da parte do teto da administração local. Então isso se tem construído como um empecilho. Uma questão muito importante nessa questão do diálogo é que nós temos estado a promover espaços de debate onde o engajamento é estável e a aproximação entre as instituições locais e as associações de consumidores de água é um facto. Isso, como é óbvio, nós agora estamos a caminhar para a ideia das autarquias locais. Poderia ser aproveitar, como é óbvio, para irmos discutindo os nossos problemas. E hoje tem sido aproveitado. Nós, no setor, temos estado a promover encontros trimestrais para uma planificação assertiva e olhar para aquelas questões que ainda constituem lacuna e tentar ultrapassar. Eu coloco aqui a questão que tem a ver com os desafios e, para isso, trago aqui uma ferramenta que muitos chamam de análise FOP, ou outros chamam de análise FOP, onde do lado direito temos aquilo que nós chamamos de força. Temos que dizer que nós temos um pessoal qualificado, que está na área há mais de 10 anos a trabalhar nessa questão. Temos um plano de monitoria, avaliação de desempenho, com indicadores, com atividades muito bem escritas, que nos ajudam a acompanhar e alimentar o projeto com maior eficácia. Os equipamentos e ferramentas de trabalho, como financeiros e tudo, estão disponíveis sempre a tempo útil. Isso ajuda a alcançar os objetivos que nos preconizamos. E existe um espírito de equipa muito coeso no seio dos técnicos, que ajuda de que maneira a buscar os resultados, né? Como oportunidades. Como saberão, a água e o saneamento constituem ainda, sobretudo a água, prioridade para o executivo atual e consta da agenda do mesmo executivo. Nós temos considerado que as relações que temos com os parceiros é aceitável, isso facilita de certo modo o nosso trabalho. O Mojeca tem sido uma ferramenta valiosa para influenciar a política, sobretudo no que tem a ver com a gestão de água a nível das comunidades, tanto pelas urbanas como rurais. Tanto é que a própria Direção Nacional de Energia e Águas assumiu esse modelo para outras províncias também. O êxodo rural em quase todas as províncias é um facto. Se vocês têm atenção, quando deslocamos a uma certa província, vamos ver bairros a surgirem nos arredores dessas províncias, sobretudo nas capitais de província. Isso, como é óbvio, vai sempre se dar uma oportunidade para implementar projetos dessa natureza. Como no lado esquerdo temos as fraquezas e ameaças, né? Uma das fraquezas é o próprio poder efetivo de alguns parceiros. Nós, ao nosso nível, ao nível da comuna, ao nível do município, às vezes temos tido alguns avanços em termos de acordos, de parceria, memorandos, mas as coisas às vezes não fluem porque eles dependem de uma estrutura mais acá acima, que às vezes barra isso, né? Então, isso tem se percebido como uma fraqueza. Outra questão que tem se percebido fraqueza é a troca constante de técnicos das administrações municipais. Quer dizer, sempre com um administrador novo, você tem que ir novamente apresentar o teu projeto, né? Porque o que saiu não deixou um histórico do que já está acontecendo nesse bairro. Então isso, como é, quebra, né? E depende, às vezes, muito da submissão desse novo administrador, se quer ou não manter uma parceria com o projeto ou com a instituição. Como eu disse, né? A ligação do domicílio é verdade que está melhorado o abastecimento de água nessas comunidades, mas ameaça o modelo, porque se as pessoas todas tiverem água do domicílio, o modelo cai em desuso. É óbvio que nós temos estado a trabalhar junto das águas para que se tornem autónomas. Aqui em Luanda, um exemplo. Infelizmente, o anterior presidente do Conselho de Administração da IPAL foi exonerado. Mas havia um processo já muito bem avançado, onde as ACAs estavam a assinar uma espécie de contrato para se tornarem empresas comunitárias para gerir água nessas comunidades, né? terem na sua tutela 6 mil clientes. E como ameaça, estamos a ver a partidarização de algumas dinâmicas comunitárias. Alguns partidos assumem como também implementadores de algumas dinâmicas comunitárias, isso como é óbvio, se constituem ameaças. Há um fraco abastecimento de água em alguns pontos, sobretudo aqueles que dependem das ligações da EPAL, das empresas públicas em outras províncias. E, obviamente, a divisão administrativa, sobretudo de Luanda. Né? A divisão administrativa de Luanda trouxe uma fraqueza ou uma ameaça para o nosso projeto, porque havia associações comunitárias muito dinâmicas que estavam, por exemplo, no Cacoaco, que agora passaram para o Kazenga. Então, essa ligação ao Kazenga não tem sido como era com o Cacoaco. E isso, como é óbvio, tem se constituído como uma ameaça. E aí, nós temos estado a aplicar alguma estratégia para sairmos desses entraves. Uma das estratégias é maximizar o potencial existente da equipa, estabelecendo metas e, se possível, prêmios para ir buscar os resultados. Explorar com eficácia o plano de melhoria que nós temos elaborado para ir orientando algum desvio. E aproveitar o momento de flexibilidade que algumas instituições locais têm estado a demonstrar para divulgar o Mojeca e o saneamento está ligado pelas comunidades. Para dizer que nos próximos dias vamos ter alguns encontros com algumas instituições que acham que essa ferramenta é importante nas comunidades que eles têm estado a gerir. E estamos a expandir, sobretudo cá em Luanda, as nossas ações mais lá para zonas rurais, como Bom Jesus e Colibem. Estamos a estender o nosso raio de ação. Não estamos a nos concentrar só no Bom Jesus, mas em Colibem estamos a ir a outras zonas que precisam dessas ferramentas. Temos estado a tentar divulgar alguns casos de sucesso usando a mídia, reportagens jornalísticas, Facebook e tudo mais. E temos estado a aproveitar no máximo as datas, como Dia Mundial da Pobreza, Dia Mundial da Lavagem da Mão, Dia Mundial da Água, para fazer eventos que congregam a mídia e passar mensagens positivas. Né? E temos estado também a tentar fazer algumas declarações neste dia, sob o ponto de vista da distribuição da água e tudo mais. Algumas imagens que estamos a partilhar com os senhores, as ações que vamos desenvolvendo nas comunidades. Aqui é a lavagem das mãos, aqui é funcionamos realmente em serviço, encontros com comunidades, encontros com autores, com empresas públicas de água, energia e água, por aí além. E muito obrigado a todos os colegas para questões e agradecimentos por aí além. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado. Bom, eu escusi fazer um resumo, penso que a apresentação foi muito bem precisa. Vou então passar a palavra a quem quer fazer alguma questão, uma contribuição, uma pergunta ou um esclarecimento. A palavra é a vossa. Às comunidades que são beneficiadas pelo projeto ADW. Eu gostaria de saber como é que foram escolhidas ou como é que se efetuou um diagnóstico sobre as necessidades das comunidades que fazem parte do projeto. Arthur. Alexandre Francisco. Maximiliano Bairro. De água para a comunidade, mas não houve sensibilização por parte da água. Eu não vivo lá, né? Mas pelo fato de que eles utilizam a água, deu para ver que não foram sensibilizados com ele, porque é um bom projeto, mas se nós não sabemos utilizar, ainda vamos criar outros problemas. Mas, por exemplo, não está projeto, por exemplo, ponto da água ou água ao domicílio? Sim, água ao domicílio, foi o projeto da água. Foi implementado o sistema de água lá, não é? Mas água domicílio? Sim, água domicílio, sim. E depois o que aconteceu? A população não sabe lidar com aquilo. Começaram a utilizar a água de uma forma anárquica e depois começou a ter que criar lagos, pequenos charcos, e aquilo também nós sabemos que vai criar depois o mosquito e a malária aí também no bairro. Obrigado pelas respostas. O Arthur procura saber. Nós temos feito um estudo inicial, né? É uma linha de base, para ter uma ideia inicial de como é que a comunidade está. Né? Isso é feito não isoladamente, tem que estar a conhecer as autoridades locais, a administração municipal, a administração comunal, no caso, as comissões de moradores, se calhar até o SOM. Contactamos, apresentamos as ideias. Por norma, como se calhar respondendo a outras pessoas, por norma, como estamos aí lá, provavelmente a fazer um bem, não há muita resistência. Depois, a verdade é uma instituição já conhecida, que trabalha em Angola há quase 30 anos, já fez muito trabalho nessas comunidades, para além da água, no voo, escolas e tudo mais, então não tem havido aquela resistência de não venham para aqui fazer esse trabalho. Eu trabalho aqui há coisa de 16 anos, ou seja, tivemos algumas dificuldades fora de Luanda, na Luanda Norte e Luanda Sul, mas não foram pessoas que ameaçavam a implementação do projeto. Foram passadas explicações exaustivas, detalhadas, com uma linguagem básica. Infelizmente, essas pessoas foram ultrapassadas. Então, normalmente existe um estudo inicial e depois temos um estudo intermédio para perceber até que ponto estamos a caminhar bem ou não, para reorientar também as estratégias. Depois temos um estudo final para perceber até que ponto conseguimos ou não alcançar os objetivos que nós havíamos para cruzar. complicado, Alexandre. Como dissemos, esse modelo homogêneo, modelo de gestão comunitária de água, o seu ponto fulcral é uma sustentabilidade. Nós não construímos, não deixamos uma escola, um ponto d'água, a Deus dará. Né? Nós chegamos, mobilizamos as pessoas, formamos, capacitamos a comunidade, tal como eu disse também, construções muito básicas, né? Como eu dizia, a mobilização comunitária, desenvolvimento comunitário, mesmo as questões que têm a ver com comunicação comunitária, então as pessoas são capacitadas e relativamente a pontos de água, inclusive a grupos lá do Guanacuano, depois eu falava, né? E não só. E aí há 2, 10 anos tiveram uma formação no centro de formação profissional da IPAP, de como fazer uma manutenção de um ponto d'água, de como fazer fazer desaparecer uma rotura, por aí além mudar torneira. Então, há esse pacote de formação que nós damos às pessoas que vão cuidar do ponto d'água, para que a sustentabilidade seja mantida por muito mais anos. É assim que nós temos chafarizes construídos há 20 anos que ainda estão ali quando a água corre água, né? E as pessoas apropriam-se daquilo. São capacitadas. E essa capacitação é quase que permanente, né? Em serviço, em sala, é feita. Então a sustentabilidade é mantida. Então, esse modelo de gestão comunitária, as pessoas vão ao chafariz assim como vem nessa fotografia. Eles pagam algum valor, pagam pela água que vão consumir. Então, a distribuição desse valor, independentemente da área, independentemente do contexto, mas a regra, esse modelo diz 60% fica com a comunidade e 40% vai para, por exemplo, aqui em Luanda, em Pau, que é o provedor de serviço, ou então nas províncias para a administração comunal que tutela, ou municipal que tutela o ponto. Então, esse 60% do dinheiro fica com a comunidade. Uma porcentagem dada a quem fica no chafariz, nós chamamos de zelador, e outra porcentagem eles colocam numa caixa que chamam fundo de manutenção, para ir fazendo a manutenção do sistema, para que o sistema continue a funcionar. Então, com isso nós asseguramos a manutenção. Certo? Não sei se fica. Está certo? Estou achando. Maximiliano, né? Sim. Yeah, a relação com a Impala e o projeto, o projeto. Em Luanda, quem distribui água nas comunidades é a IPAL. A IPAL pode ter a iniciativa de construir um ponto de água, um chafariz e tudo mais, tem que fazê-lo com a IPAL, porque a IPAL no final do dia é que vai distribuir a água lá naquele local. Então não temos como não ter a IPAL em conta nesse processo. Então a relação com a IPAL é essa, né? Nós temos projetos para manter a sustentabilidade, às vezes temos um projeto para levar água nas comunidades que não têm água, construir um chafariz, ou montar um sistema de gestão, temos que dar a conhecer a IPAL, firmar acordos para que isso aconteça. Falou de um gole com o anjo, falou de água ao domicílio. A água ao domicílio é algo que não tem muito a ver com a didática, né? É a IPAL que faz essas ligações, mas nós, ao nosso nível, temos dado a transmitir informações às ACAS, que são as associações de consumidores de água, para que interajam com a comunidade e, a seu nível, tenham feito algum trabalho de mobilização. Sobretudo, fazer contrato com a IPAL, para que paguem a água e, sobretudo, para que não desperdicem água. Nós temos feito esse trabalho. Não na dimensão que se quer, mas esse trabalho tem sido feito. Isabel, a maior dificuldade. Provavelmente já falei sobre isso. Temos tido dificuldades. Primeiro, como saberão, nós somos um país heterogêneo, né? E não anda pior ainda, viemos de todas as partes do país. Então o entendimento nosso não é igual, né? Não é igual a quem aceita com maior facilidade, a quem não aceita com maior facilidade. E vou dar um exemplo que eu vivi. Fomos a uma comunidade na altura no Ambo, onde ao colocar a questão com um administrador comunal, ele disse, não quero isso aqui. Vocês querem ter a carroça em frente dos bois? Isso eu não aceito aqui. Ele foi perguntou e bateu na mesa, eu não aceito isso aqui. É bom, nós temos que recuar. Saímos, repensar como é que vamos entrar nessa comunidade, fazer o tempo nessa comunidade. Temos que repensar estratégias e envolver outras pessoas. Só ali conseguimos entrar. Temos tido algumas dificuldades, como essa que eu acabei de dizer. Os meus colegas da já provavelmente terão outras experiências, como as que se puder vão explicar. Qual foi o projeto que teve uma dificuldade de implementação? Há um projeto que nós implementamos que acabou o ano passado. Nós denominamos de Ver Água. Estamos a usar a tecnologia do telefone para monitorar a distribuição, a qualidade da água. As pessoas não entendiam isso, o que é o monitoramento de Ver Água. O que é isso, Ver Água? Então, nós, as pessoas querem água, né? Não querem ver água, mas querem água. Então, essa questão de Ver Água às vezes confundia as pessoas e tivemos algumas dificuldades nesse projeto. Não sei se o Adriano quer aflorar um pouco mais isso. Poderia falar. Bom, uma das dificuldades que teve a ver com a compreensão das pessoas em relação a esse modelo de monitoria, né? Portanto, nós tanto aproveitamos tanto as novas tecnologias, principalmente as funções do fone para monitorar o serviço, portanto, aquilo funciona da seguinte forma. O zelador do chafariz tem um telemóvel que tem uma lista de código. Cada situação que ocorre no chafariz, que nós pretendemos monitorar, corresponde a um código na lista que ele tem. Tipo, água fora, tem água, surgiu uma avaria. Cada situação que ocorre no chafariz e que nós queremos monitorar corresponde a um código. Então, sempre que a situação ocorre, liga para aquele código como se estivesse a fazer uma chamada normal, né? Por exemplo, agora no Angola Atuais, água foi. Ela vai no código água foi e liga. Só que o sistema já não recebe aquele número. Ele transforma aquilo numa informação sobre a situação da água. Hoje, às 6 horas, no safari do Angola Atuais, faltou água. E no final do mês produz um relatório. Diz quanto tempo ao longo do mês teve água, quanto tempo não. Bom, o contexto que Samunga colocou é que a água em Luanda não é regular, principalmente na periferia, né? Então isso incomodava um pouco as pessoas. Estão toda hora a reportar, mas a água não... A ideia do projeto era que, com aquele feedback da informação, né, nós conseguimos, através disso, alertar os funcionários da IPAU e da administração para agilizarem o processo de água no município, mas a velocidade da informação não era a velocidade da resposta. Então isso criou alguma dificuldade por conta dessa fraca resposta. Mas também tivemos dificuldade que tem a ver com a aquisição dos telemóveis. Bom, para funcionar, o zelador tem que ter um telemóvel. E aquilo como ocorreu por volta de 2014, 2015, houve um período que houve uma carência, nós estávamos no pico do projeto, deveríamos comprar o maior número de telemóveis para distribuir às comunidades, estamos a falar de 5 municípios, Catuá do Cazenga, Samizanga, agora distrito de Angola Atuais e Colibeng e Viana. E os telemóveis haviam disparado, portanto, nós quando fizemos o projeto, calculamos num custo mais ou menos de um telefone de 10, 12, e o quanto os meus telefones depois pararam. Então houve também essa dificuldade da aquisição dos telemóveis. Depois, trabalhamos com pessoas muito carentes. Ser um smartphone? Não necessariamente, né? Mas depois, então, era necessário fazer o registro, né? Isso ocorreu bem há bem pouco tempo, né? Houve um registro obrigatório para quem tem telemóvel. Só que coincidiu que a maior parte das pessoas com quem nós estávamos a trabalhar nas comunidades, como zelador, não tem um bilhete. Então, houve uma outra dificuldade só por causa dessa questão. Bloquearam os números, etc. Portanto, é mais ou menos isso que nós consideramos como um projeto com o maior número de desafios. Caricata, de forma caricata, participação do encontro não foi caricata, mas no encontro que tivemos no ano, antes estava a falar do projeto Verado. Então, uma joelha eu disse, mas esse projeto não solve a água, assim solve mesmo. A água é para isso, não tem interesse. Mas eu acho que a compreensão das pessoas sobre o projeto também, às vezes, perguntava um pouco mais, penso que o maior desespero foi aquilo que o Adão disse, era a resposta da parte do provedor que devia colocar o serviço e não colocava. Quer dizer, eu estou sempre a te dizer que não tem água aqui, mas você não está a vir responder. É melhor eu não mandar mais mensagem, fica assim. Mas é um sistema bastante interessante, que eu pessoalmente dizia que isto até mesmo nas nossas casas que tem água domiciliar. Podia funcionar e era rápido para resolver os nossos problemas, em tempo útil. E a IPAL não precisa andar de bairro em bairro para saber onde é que está saindo água. É o problema da minha casa. Manda uma mensagem, então está saindo água. Então o sistema novo recebe, para na zona tal, a água parou. Né? Então, estou a entender que a maior parte da plateia é estagiária, né? Se calhar durante esse tempo que eles estão aqui poderíamos agendar uma apresentação desse projeto. Depois podem ver a vossa agenda. Só para contribuir nas outras questões, uma das questões foi qual é o critério para selecionar municípios onde nós estamos a implementar o projeto. Bom, são dois eixos fundamentais. Né? Municípios da periferia da cidade com maior carência de serviços, né? Serviços sociais básicos. Principalmente água e saneamento. Basta ser um município da periferia ou rural, com maior carência na região onde está localizado. Então é o município alvo para a DW Interferir. Depois então tem o diagnóstico inicial para tanto orientar a elaboração da proposta do projeto, no decorrer do projeto, quando o projeto é implementado, tem mais dois estudos ou avaliações, a intermédia e a final, para avaliar o impacto do projeto. Yeah, mas para além de coisas, também preciso dizer aqui que, apesar de tudo, esse setor de água e saneamento já recebeu vários prémios, inclusive internacionais. Cada projeto de avaliação menos que é no ano. Nós recebemos um prémio de um projeto que fizemos no Samsung, na altura, e recebemos outro prémio no Dubai, devido ao projeto da natureza de água, para além das dificuldades que nós vamos aqui mencionar, tem sido um projeto que recebe muitos prémios internacionais para o nosso projeto. Havia alguém que eu conheci? Pedro. Sim, é possível verificar na imagem à nossa esquerda, né? E também vimos muitas vezes na vida prática, a enchente que tem se verificado nos chafarizes. Então, eu gostaria de saber se já houve situações em que criaram numa determinada localidade da comunidade, né, um chafariz ou dois, ou implantaram dois chafarizes, mas em função da enchente que se tem verificado, houve a necessidade de refazer as estratégias no sentido de implantar mais dois ou três chafarizes para comatar mais necessidades. Se já houve necessidade de romper um pouquinho aquilo que foi planeado, né? Houve um plano para se fazer ou para se implantar apenas dois chafarizes, mas em função da procura da enchente que tem se verificado as pessoas, houve a necessidade de se refazer as estratégias no sentido de aumentar mais e assim como matar com esses problemas da demanda das pessoas da água. Aristóteles, eu pude perceber durante a apresentação que o projeto foi dado informações técnicas das determinadas épocas. Eu quero saber quanto à população, como é que era a interação, né? Porque para intervir em uma determinada localidade é preciso fazer uma certa sensibilização antes de implementar um determinado projeto. E pela fotografia eu vejo que atuaram muito nas escolas primárias. Quero saber se houve sensibilização contínua nessas escolas, né? Fim de começar já a preparar desde até na idade de meninos a terem um comportamento positivo sobre o consumo da água. Ou se foi apenas, né, a implementação e um processo de sensibilização, como estamos até aqui, hoje tivemos, se calhar mais daqui a um mês teremos e aí foi terminando. Quero saber como é que foi a, qual foi o período de sensibilização, ou se ainda continua o processo de sensibilização. E falou-se também da certificação das comunidades. Também gostaria de perceber como é que é feito esse processo de certificação. Alguém levantou mais uma vez a mão aí, já que ia falar? Sim. Eu gostaria de compreender. após o surgimento das águas domiciliares, automaticamente os aparelhos deixam de funcionar. Porque na minha zona, quando escalou-se o processo, iniciou-se o processo de escalação das águas domiciliares, automaticamente os aparelhos deixaram de funcionar. Um dos aparelhos da minha zona, o zelador, usou como passo para negócio, o outro foi partido. Foi para o partido. Um para negócio. Eu gostaria de compreender isso, se automaticamente um processo anula o outro. Mesmo este da Vila da Mata, eu conheço, há uma empresa que trabalhou na Aquela que dizia, até a primeira questão que leva em conta. aqui dando enchente, se houve ocasião que tivemos de fazer um outro, dois, três coisas. É o seguinte, os projetos são muito, como eu disse, têm um tempo determinado e têm números para alcançar. Por exemplo, tudo que prometo é incluir 10 chafarizes e tens um doador que já aprovou o teu orçamento, são até 10 chafarizes. Às vezes a margem de sair deste chafarizes é um pouco difícil. Mas com um pouco mais dinâmica, como eu disse, trazendo a sustentabilidade, tal como eu disse, a um grupo de bons Jesus, devido à gestão sustentável de 10 chafarizes, conseguiram construir mais 6 chafarizes. Né? E essa questão da gestão permite que consigam construir mais 2 ou 3 chafarizes. Né? Mas o projeto também pode, se conseguir um outro financiamento à parte, em vez do projeto principal, pode também, se tiver um alcance, fazer mais um ou dois pontos lá. Isso é possível. A formação não se limita só aos técnicos, nem da IPA, nem da educação. Como eu disse, nós temos desenvolvido ações também junto das comunidades. Né? A formação é abrangente para o grupo de almacenamento, para as associações de consumidores de água. Né? Também tem sido. Também tem sido capacitado. Agora, a sensibilização é permanente. Esse projeto começou em 2014 e até hoje nós estamos a fazer a sensibilização. Essa nossa ligação com as escolas é quase permanente, todos os dias. Os colegas tiveram a oportunidade de ficar conosco aqui na Vedaco. E vão estar já conosco, no nosso projeto. Vão ter a oportunidade de ver isso, se calhar, todos os dias, né? Sempre fomos ao campo, vão dar conta de como é que é essa feita, essa interação. Com as comunidades. Estão a rir? Como é que é feita essa interação com as comunidades? Então, dizer que enquanto o projeto estiver no seu tempo de vida útil, a mobilização é permanente. E na perspectiva da sustentabilidade, nós normalmente deixamos capacidade, alguma capacidade local, para que isso continue, né? Até quando der. Se a DW sair, as comunidades continuam com esse processo normal. Há casos que, de facto, continuam. Yeah? Yeah. Agora, processo de certificação? Que... Não, primeiro, água de domicílio. Certificação das comunidades. Como é que se processa isso? Como eu disse na apresentação, nós temos problemas sérios de saneamento ainda em Angola. Né? Há localidades que, você não imagina, não conhece a latrina. Se você dizer, não faz, eu vou mesmo usar o verbo, não faz cocô aqui, há uma resposta alguma vez no zero, se nós não fizermos cocô aqui, os porcos vão comer o quê? Então vocês imaginam, então é um desafio muito grande mudar a mentalidade dessas pessoas. Né? Yeah, então, tem sido um trabalho permanente, muito árduo, estar ali numa linguagem simples, mobilizar as pessoas, falar com as pessoas. Procurar convencê-los de que se continuarem a fazer isso, vão continuar a estar doentes e blá blá blá blá. E depois, assim, essa questão de certificar é um processo muito claro. Tem várias fases. Tem uma área, que é uma fase que nós chamamos de despertar a comunidade, onde levamos o problema, dizer assim, pá, sentamos com a comunidade num encontro, onde dizemos assim, o vosso problema hoje é esse. Sendo desperta nessa situação. Chamamos. Tem outra fase que chamamos, no despertar, tem uma fase que chamamos caminhada da vergonha, onde levamos as comunidades, líderes e não só, andarem pelo bairro e verem, olha, está aí cocô, está aí cocô, está aí cocô, o vosso bairro está cheirando mal. Né? Então isso tem despertado essas pessoas. Quando chegam, temos uma peça que nós chamamos quase como uma peça de teatro, onde aparece alguém com comida. Depois alguém vem com fez, não, comida assim, essa mosca vem, olha, já fica doente. Então essas comunidades despertam, e a partir dali, aquelas comunidades que despertam de fato começam a considerar que é importante fazer latrinas, e trabalham, conseguem fazer latrinas. O nosso acompanhamento, obviamente, né? Nós estamos lá sempre a acompanhar, fazer as questões técnicas, mobilizar, etc., por aí fora. E depois chega o momento, que é esse que nós vamos estar agora no AMBO, não sei se. Vamos ao tempo, onde a comunidade, depois desse trabalho, com conseguiu atingir o 100%. A comunidade toda, as 300 pessoas que vivem lá, todos conseguiram pela prima. Já não se vê fez no ar livre. E nesse momento a comunidade está, está em condições de receber um certificado de dizer que essa comunidade está livre de reputação ar livre. Então, eles dão um certificado, assim mesmo um certificado com um papel aquário, escrito, e uma tableta nessa comunidade escrita. Aqui nessa comunidade já não fazem cocô na rua. Né? É só uma forma de então, então cria-se um grupo técnico que vai lá avaliar, tem o Ministério do Ambiente, Direção Provincial dessa altura do Ambiente, da Saúde, de Água, a própria administração local, vamos lá, fizemos uma vistoria da comunidade e depois é dado um certificado de que essa comunidade está fora da reputação lá do mundo. Yeah? Agora, essa questão do que tem a ver com água, domicílio, o que é que nós trabalhamos, com a EPA nessa perspectiva. Só que, como eu disse na apresentação, há acordos que nós conseguimos fazer, às vezes verbais só, ao nível do município, com o técnico da EPA, mas que depois não tem respaldo lá em cima, né? Porque há barreiras. O diretor não quer, o diretor está resistente, então às vezes as coisas correm por aí. Mas a nossa advocacia tem sido para que as equipas de mobilização da AIPA tenham também algumas ferramentas de mobilização, como as que nós temos cá, para que de facto trabalhem junto das comunidades, para racionalizar melhor a água, para que não haja desperdício e para aí fora. Agora, nós temos estado a bater nessa tecla. Só que vai ser difícil fazer um acordo de fato para que haja um compromisso sério para levar a volta essa situação. Se a PAE está em acordo, eu queria saber se a ligação domiciliar anula o chafariz. Ah, ok. Automaticamente, aquelas áreas que sim. Por exemplo, o caso do Caserma foi contemplada com 200 e tal mil ligações ou 300. Pai, não havia necessidade de ter chafariz. Houve, inclusive, chafarizes que foram deslocados de uma área para outra. Né? Então, de facto, quando há uma ligação do município, as pessoas já não vão chafariz. O certo é que em muitos casos vai ser a ligação do município, mas depois não sai água. Não sai água. Tem que voltar ao chafariz. E às vezes o chafariz também já está. Quer dizer, a comunidade fica sem opção. E vai ser mais. Para agravarmos mais ainda a situação, aqueles casos de ligações domiciliares em muitos dos municípios, alguns de vocês vivem nesses sítios, onde tem a infraestrutura ligada, mas a água não vai entrar no tunelo. É melhor ficar com o chafariz e eu ficar com aquela ligação aí, espera que o dia saia água lá e vai, é complicado. Não, deixa só, como nós somos homens, quero só contribuir nesse ponto. Às vezes também ficamos com a sensação de que a EPAL não quer dar água às pessoas, às famílias. A realidade é um pouco diferente disso. Eles são os principais interessados que querem dar água. Se bem que no dia a dia, em termos de resposta, tanto já a nível dos técnicos, não se vê isso. Bom, nessa altura, Luanda, EPAL, está com um déficit de produção muito grande. É quase superior à produção atual. Né? Portanto, a necessidade de Luanda, em termos de produção, pois a EPAL só consegue produzir a metade, quase 50% ou menos. Portanto, eu estava no encontro a semana passada, felizmente, com o PCA da EPAL, e ele admitiu isso. Deixa dizer o seguinte, o que se passa é o quê? O projeto das 700 mil ligações que levou a essa campanha de ligação ao domicílio até há um ano e meio, dois anos, deveria ser acompanhado com um outro projeto de duas ETAs, seriam as duas principais ETAs que deveriam fornecer água para depois fazer chegar até ao domicílio, abastecendo via essas redes que foram criadas, essas ligações ao domicílio. Esses dois projetos das ETAs não foram concluídos, mas as ligações já estavam feitas. Naqueles momentos que houve água... Ele nem sabia isso. Exatamente, por isso é que eu estou explicando. Naqueles momentos que o pior baba, só foram ensaios. Uma vez ou outra, aí Paulo tem que ensaiar. Para ver se. Tanto, né? Ainda o sistema funciona. Mas a principal razão é o déficit de produção. Está bem? As fontes de produção que deveriam ter entrado em funcionamento tão logo que terminaram o processo das ligações dos domicílios, não aconteceu. Agora não se pode terminar porque não há dinheiro. Né? O país está com uma crise financeira. Esses dois projetos já começaram, mas não podem ser capazes de resolver essa situação também. São projetos de dimensão central, não da empresa. Obrigado por essa porta. Então a água não vai chegar agora. Não vai chegar agora. Não, não vai chegar. Isso é bom de se esperar, mas é possível. Não, não vai chegar. Os projetos não estão. Obrigado. A quem vem de pouco, tem aquela confusão. Tem um projeto lá que está em real aqui. Tem essa impressão que nós precisamos ser seres humanos. Estamos vindo de pouco. Do bom. Então. Então. Entendam o que eu estou falando. A menção em pontos de olho aqui, alfabetização em pontos de fatura, não pode ser condicionado. O menos aqui para a relação comunitária. A relação comunitária não pode ser algo que eu deva almejar que seja sustentável. Ela tem que ser transitória. Então, se ela passa, se ela deixa de ter necessidade, é desejável. As projeções mostram que, infelizmente, elas ainda vão ser necessárias. Agora, como é que nós podemos trabalhar nisso para os dois elementos dos ODS? Os ODS nos convocam, o alinhamento. Como é que nós podemos fazer ação comunitária? E aqui, quando o Adriano disse, eu acho que se levarmos esse debate para as universidades, isso vai ser bom. Porque os mais novos, eu digo mais novos do que eu, sem ter menos de 25 anos, quando vê essa fotografia, não pode ver isso, porque tem que estar, tem que sentir o pavor dele, tem que deixar de ver ele, e tem que se revoltar por ele. Então, como é que nós lhes dissemos, ok, essa tua revolta é saudável, o contrário é que é normal. Se ele vê isso como normal, não tem perturbação no meu vida. Então, como é que ele vê esta anomalia e faz o alinhamento com projetos mais inovadores que existem, quer em Angola, que se for juntar na zona mais capitalista, nunca vai até. estágio comunitário que é um estágio normal. Então, até espero que agora foi só para você que o salão não vai aceitar. Mas que eu acho que... Salão não, não. Deixa só passar a palavra, depois já te passou. Vou passar a ela e depois já que... Não, vai... Eu só queria dar uma contribuição. Bom, não falou-se, né, nesse projeto sobre um fator muito importante na implementação de qualquer projeto numa determinada localidade, que é a contagem dessa população, ou seja, o censo da população, né, dessa localidade. Porque para fazermos implementar um projeto numa localidade, precisamos saber primeiro quantas pessoas tem nessa localidade e pronto, para depois termos um projeto a longo prazo, não a curto, né, para depois não haver procura num tempo muito curto da implementação desse mesmo projeto. Então, mas há duas linhas para ver esse problema. Uma é ver o problema na linha ideal, aquilo que estava a fazer. O ideal é que as comunidades tivessem água ao domicílio, a jantar todos os dias, 24 horas, 24. E quando isso não acontece num país como o nosso, com os recursos que tem, você vai para a linha da culpa, da culpa e também da competência, como você traz. Faz sentido. Mas eu, como técnico, numa província, num município, numa localidade onde tem déficit de produção, estender uma rede para 20 pessoas, você só prejudica, essa rede não vai funcionar. É melhor fazer um chafariz ou dois. Vais ter pressão e vais ter água. É uma solução mais prática para um técnico, tá vendo? Então, isso você vê a situação no real. Eu, como técnico, vejo a situação no real. Para o contexto da periferia de Luanda, por causa desse déficit de produção, em que as pessoas ficam quase dois, três meses sem água na torneira, mas está ali, tem os tubos lá. É melhor meter chafariz 3, 4. As pessoas vão ter sempre água durante todo o dia. Porque o déficit de produção pode ser diminuído, pode ser minimizado quando a fonte. É outras palavras. Isso não é o que eu gostaria de ver, mas é a solução mais prática num contexto como esse. Eu compreendo a posição do Nelson. Mas há aqui uma intervenção intermédia, no sentido de se caminhar em simultâneo. Ou seja, por um lado, esta intervenção que mitiga a situação, mas ao mesmo tempo, uma intervenção para que essa situação não se torne uma situação permanente. Quer dizer, mas isto aqui também, Nelson, já não é um problema do projeto. Porque o projeto está a prestar uma contribuição a quem tinha responsabilidade de colocar aquilo aí permanente e não coloca. Quer dizer, eu estou a minimizar o que você devia fazer. Portanto, quem tem essa responsabilidade? É você, não sou eu. Portanto, eu preciso decidir entre deixar as pessoas morrerem de cego, ou terem satisfeito as necessidades, ou esperar por uma ligação domiciliar que vai fazer 5, 6, 7 anos. Quer dizer, eu tenho que... Não, depois que ligares a água, as pessoas já não estão lá, morreram. Exatamente. É preciso, mas essa parte da responsabilidade, penso que o Nelson aqui tem razão, se calhar, os cidadãos deviam continuar a fazer pressão, no sentido também de não se acomodarem com aquele estado de coisa, que nós já temos chafariz, a nossa situação está resolvida. Não, isso é uma situação provisória, não pode ser permanente, temos que ter água canalizada, mas isso já são outras intervenções. Gente, pobreza tem que entrar. Já são outros grupos e outras sensibilidades que têm que entrar para trabalhar outra dimensão das pessoas. Né? Então, não, eu acho que o projeto sozinho não tem capacidade de fazer isso. O Nelson Coiso, essa ameaça, vamos ter isso entre aspas. É ameaça por um lado, mas não é ameaça do seu corpo. É ameaça ao projeto, sobretudo que está em um que é um modelo de gestão comunitária. Está virado ao ponto da água que eu estou feliz, ao ponto da água que é a bomba. Então, se as pessoas viraram o domicílio, obviamente, o projeto vai tirar pouca margem de manobra. No entanto, como eu disse na nossa apresentação também, nós temos estado a potencializar as ACAs no sentido de fazer a advocacia. Eu se mostrar aí, são muitas cartas que as ACAs elaboraram para deixar aí pau para resolver o problema da água. Temos aí essas cartas ali assinadas, temos feito essa ligação quando eles pedem boleia. Fala agora até aquele edifício monumental à tona, né? Aquela pessoa que você conheceu, que você até sentiu, quando foi trabalhar lá no. Gosto de Angola e tudo aí, você falou comigo. Aquela pessoa tem por hoje até o Doratório lá na Ipala. Olá, para ver se fala com o PCA. Já tivemos contato com o PCA anterior, que tinha feito aquela promessa. Tanto é que o pessoal participou já numa formação de uma semana. Estão a dar já algumas diretrizes de como fazer a gestão de mais pessoas no município. Só que esse processo ainda está pendente. Né? Eu acho que talvez se quisermos fazer uma ligação com as futuras autarquias, vai ser uma boa oportunidade para esses grupos poderem ingerir, né? Obviamente, não. Esses sistemas para promover água para as comunidades na sua área. Na sua área. Que... Então é nessa perspectiva. Agora aquelas opções que o Nesso traz aqui sobre os ODMs, é uma questão aí refletindo. Nós temos que avançar essas questões. O amigo Lemos também, por exemplo. Não, Lemos também. É que eu acho que, da minha forma de ver, a questão do valor que a gente leva para a oportunidade é mais ou menos o voto, porque desde o século XXI, a estampa desses livros, para o próprio livro, praticamente, vai ter uma explicação que a gente expressa agora sobre este assunto. Não devíamos, né? Mas mais um do que. Entre viver com a vaidade do século XXI e deixar o resto do século, é o que escolher. É melhor ficar no antiquado e as pessoas têm acesso ao serviço. Agora temos que apelar. Agora, temos que apelar de fato à advocacia, né? Tem que ser permanente, bem estruturada. Para exigir mais serviço. Eu acho que a mim que temos que contratar uma atividade de nós próprios. Mas é mesmo esse nosso país? Mas eu não posso fazer isso, eu não posso ser maduro. Quer dizer, eu não posso me mostrar. Não, mas é isso que nós estamos fazendo. Também nós vivemos aqui. Mas temos que ser realistas. Sim, mas. Agora, nos acomodamos? Será que nos acomodamos? Talvez não. Porque o Nelson está dizendo a longo prazo. O que eu tenho que fazer contigo, Samuel? Somos. Mais ou menos temos a mesma trajetória de trabalho. Eu posso fazer algumas coisas contigo. Agora, se eu faço esse tipo de debate com quem não tem a minha trajetória de trabalho, eu não posso querer que ele tenha a minha mesma. O mesmo nível de desenvolvimento, eu tenho que querer que ele me supere. Obviamente, isso é sabedoria. Então, eu não posso me levar um debate, porque ele atrasa. E anula a criatividade, e anula a iniciativa. Eu tenho que mostrar, você não pode aceitar isso. Isso que eu falo com os meus irmãos. Eu tenho irmãos que moram aqui nos combatentes. E nos combatentes não sai água. Metem motobomba. Eu sempre lhes digo. Não achem que isso é normal. Isso é completamente anormal. É de gente imatura. Esse debate que eu tenho que fazer com ele. Contigo eu posso dizer, eu até posso ir discutir e que me coloquem água. Essa é o normal. Mas esses dias que estou a discutir, vou beber o que é? Tira então a água ali. Tira o elétrico bomba dali. Não, estou demais tirar o elétrico bomba dali e acabou. Água não vai ter. Ele tem que ter ali, mas ele tem que ter consciência, porque é assim que se cria. Senão nós vamos matar. Criatividade é assim que se cria. Mas é que estamos a dizer. Porque a criação exige o quê? Exige. mais exigente no pensamento. Não, eu penso que nós estamos, temos que estar de acordo com a relação sustentável. Temos que reivindicar os serviços. E tu, melhor que ninguém, sabe, só do nosso país, em termos de reivindicação. Quantas pessoas levaram o projeto, etc. Eu estou lembrado que há tempos, aí o ano passado, os jovens em Cabaco organizaram, se for a administração municipal, exigir mais energia. Sério, não, vocês sabem, foram presos. Estou a reivindicar agora, como estamos a reivindicar no país, mais ou menos, um pouco mais. É de um pouco menos de 6 meses. Agora, isso vai mudar? Não sei, temos que bater na tecla. Mas estamos plenamente de acordo, não podemos permitir essa ideia de que o chafariz está bom ao nosso filho. Não, eu estou plenamente de acordo. E nós aqui na DEDAD também estamos plenamente de acordo. Isso é um processo transitório. Por isso é que nós temos estado a transmitir capacidade às comunidades para que se autogerem para tentar reivindicar mais serviços. Nós temos feito isso. Não estamos conformados com isso. Agora, voltando àquilo que o Gabriel diz, entre não ter e ter, é melhor ter um chafariz. Olha, nesse encontro da semana passada, o PCA falou que vão ajustar na tarifa. O governo vai tirar essa atenção. Okay. Mas há duas questões. E agora, uma da intervenção da área do Sul, a outra da contagem da população que foi levantada pelo Mateus. Yeah. A questão da Ilha do Sul. A DW nesse projeto não está intervindo, mas intervindo no, aí há coisa de 8 anos. No microprojeto, né? Fez-se lá um levantamento e esse de facto a quantidade de água não era aceitável. Então, lembra-se, consulado, o Aida, lembra-se? Lá um projeto piloto de 3, 5, 6 meses, tentar trabalhar com as pessoas para desinfectarem a água de uma forma muito barata, através de bidões, de plástico mesmo. E a pintada da frente, de cima, aquilo aquece, metendo tempo, aquece e matava as bactérias. Fazendo até testes de laboratório. Mas foi um projeto que não correu tão bem assim. Já não vamos desde aquela data, como verdade. Então não dá para. Agora, essa questão da ETA, não, a ETA também no trabalho da população complementar. Yeah. Relativamente ao colega falou da população, bom, não tem como não fazer o levantamento da população. Yeah. Só para ter uma ideia, aí na funda estamos a falar de mais de 20 mil pessoas. Esta idade nós temos que ter, nós não podemos trabalhar só porque vamos entrar na comunidade e não sabemos o número de pessoas. Seria um erro de palmatória muito grande. Então, nós não temos como não trabalhar com dados. Né? Temos os dados. Em todas as comunidades onde nós trabalhamos, temos os dados, população, sexo masculino, sexo feminino, por aí fora, tudo isso certificado, nós temos tudo isso. Temos tudo isso. Então, conosco vai ter a oportunidade de ver a nossa base de dados para partilhar. Então, não há como não trabalhar com as pessoas. Não falamos aqui em pormenor, mas é. É só reforçar esta pergunta. O Samunga vem pouco tempo para o Daniel Paz. Yeah. Geralmente, antes do Cabral Mundo, faz-se uma linha de base. A linha de base faz-se exatamente a recolha dessas informações todas que estão ligadas aos aspectos econômicos e aos aspectos sociais da comunidade. Então, esse elemento da população de uma determinada área, onde o projeto vai ser implementado, na altura da linha de base, quando o diagnóstico, exatamente esse elemento tem que ser tido em conta. Porque também a partir dessa lista internacional, que vai permitir exatamente fazer a projeção os indicadores, os dados que vão constar no projeto em termos de atividade, em termos de meta para alcançar, O indicador também quer ver qual é o impacto que o projeto tem nessa localidade, né? E o investimento que ele está fazendo em termos de custo-benefício, como é que isso... Nós apresentamos aí um número, 80 mil pessoas, vem destes dados. E há uma linha d'água que nós temos, também podemos dizer como uma riqueza, é a água subterrânea. Nessa altura, o país não aproveita nada em termos de água subterrânea. Então, aqui, em toda a extensão do país, nós temos, aqui em Luanda temos água. É incompetência, né? Não sei se é incompetência, mas mesmo também aqui nessa questão da formação, nós temos poucos quadros formados setor de água, como técnico mesmo, fossem capazes de montar um sistema aqui na periferia de Luanda e atender essas populações. Há países que já têm essa capacidade. Não precisávamos, se calhar, ir buscar água no Kipangono. Aqui mesmo há uma necessidade de montar um sistema ali. Nessa altura, nós não demos nem o primeiro passo, que seria fazer um mapeamento da qualidade da água subterrânea em toda a extensão do país. Ver onde é que está a água que pode ser usada para o consumo humano, água que pode ser usada pela indústria, né? Eventualmente, em alguns pontos, a água vai ser salobra, etc. Mas pode ser utilizada na indústria ou num outro campo, na agricultura, por exemplo. Para regar os nossos tá pais, que metem árvores aí no café. Sim. Isso iria diminuir os custos de alguma forma no campo da produção. A necessidade é aqui, a comunidade daqui, o rio está bem distante, não precisamos ir lá, pegar, já existe um mapa que está indicado que tem água própria para o consumo humano e tirar a água. Então, temos ainda muito para percorrer se quisermos aproveitar bem os recursos que nós temos, né? E não são poucos. Eu não vou fazer aqui muitos exemplos, Cabo Verde, etc. Mas eu acho que, para além de tratar competência, também vai faltando uma vontade política. Então, por exemplo, a empresa que está a trabalhar com o governo na perspectiva do governo do Água para Todos, é israelita. Os israelitas são experientes, têm uma experiência vasta nessa questão da captação da água, sobre todo o mundo. O que é que tem feito? Agora, o problema tem a mesma competência? Não, ali há um princípio internacional que é muito importante. Chama-se autodeterminação dos povos. Se eu não manifestar maturidade para absorver uma... Isso até nós estudamos em desenvolvimento de cuidados. Se eu não manifesto maturidade para absorver uma determinada tecnologia, eu que estou a vir trazer tenho que transformar. É o que está acontecendo às vezes. Eu, por exemplo, vai à universidade aqui, é bem próximo aqui, de medicina. Por que que nós não aprendemos com os cuidados? Em Cuba, eliminou-se a malária em 1960. Neste momento estamos a falar, existem quase 4 mil pessoas que já morreram de malária. 2018. Nós temos a relação com a Cuba há muito tempo. Por que não aprendemos? Eu fui lá perguntar aos professores, por que não aprendemos com nós estamos muito mais tempo. Se não melhorar o saneamento, acho que vai desfazer, não tem problema. Nós não precisamos de milagres para resolver a questão da malária. Porque é uma coisa que está perfeitamente definida. É melhorar, acabar com as águas paradas, lixo, melhorar o saneamento. Não é para o mosquiteiro, conforme se diz, não, temos que ir para o quartel e tem que tomar quartel. Não, isso não é, o problema não está aí. É prevenção, é prevenção. Sabe, por exemplo, o que eu faço é um caso de malária, alarga o sistema. Não, isso aí. Um caso, o sistema fica alarmado. Se você der conta, a grande questão nossa aqui no país é vontade política. Há muito interesse instalado. Também incompetência. Eu não sei se é incompetência. Olha, nós temos apelado muito a questão da incompetência, mas se você der conta. É uma ética. Alguém há tempo, se calhar também, a ética talvez. Mas tu vais às grandes instituições nossas, tu encontras quadros com muita competência e não respondem a expectativa. O Rondo Lemos é muito competente. Não, sou muito competente. Não, mas país não se faz isso. Obviamente. Mas existe competência no país. O grande problema é que falta contato com isso. Bom, eu, se não houver mais ninguém. Eu só para dizer que hoje começou um debate sobre a autarquia. Okay. Eu penso que esse debate pode galvanizar outro. Nós temos que nos engajar no autarquia. Na minha opinião, com muito cuidado, para não matarmos a criatividade dos mais novos. Não vamos levar nossa população, não temos força. Vamos lhe gerar esperança e vamos lhe gerar também indignação. Eles têm que se indignar com a normalidade. Ah, eu acho que essa informação é boa para todos nós. Com as suas coisas por trás do processo, mas vale a pena também discutirmos sobre esse assunto. Eu fiz uma carta que vamos jogar na segunda-feira para o Mike. Eu fiquei à procura no site do pacote que vai ser discutido mais tarde. Já? Então eu vou verificar. Se calhar vamos analisar o processo e trazer uma discussão também, a convidar alguém que nos pode ajudar na discussão. Exatamente. Pode ser para disponibilizar as pessoas. Quanto mais pessoas estiverem informadas sobre a coisa, melhor. Né? Podemos colocar na nossa página também. Exatamente. Podemos colocar, inclusive, na nossa página para as pessoas terem acesso. Porque às vezes se diz que vai se fazer um processo amplo. Mas depois, quando você perguntar a questão do tabaco, você ouviu saber? Ninguém ouviu. Mas então, esse processo amplo foi aonde? Foi com quem? Porque as pessoas não têm acesso à coisa. Não temos ilusão. Às vezes, o processo amplo que se fala é muito elitizado, é na universidade. Que fosse não, nesses grupos mais restritos, não, mas, olha, mas também a comunidade não tem. Mesmo, não tem, mas, não. Mas não, mesmo hoje, essa questão do começo do debate, mas o site também foi focada mais na perspectiva do código da Assembleia Nacional. Não tem uma outra agenda. Mas essa grande questão também é o interesse das pessoas também. O interesse às vezes deve ser estimulado e motivado. Às vezes a pessoa não sabe que isso tem interesse para ele, mas quando você lhe explicar, ele vai ganhar interesse. Então, a coisa é aquilo que o Samuel estava a dizer do saneamento. Eles fazem práticas anormais, mas quando você mostra. Esperto. Exatamente, ele vai ganhar interesse nisso. Ok, então quero agradecer a todos pela presença. Acho que foi um debate interessante. Samunga, muito obrigado também por ter aceito esse convite. E quero convidar a todos para a próxima semana estarmos aqui novamente. Ainda não temos o prêmio Nobel, ainda não nos deu a aprovação definitiva de que estará aqui. Estamos ainda numa fase de negociação, mas possivelmente a próxima semana vamos abordar algum assunto sobre a autarquia. Então eu convido a todos interessados a participar. Muito obrigado. Para dar essa, dar às comunidades essa capacidade de gerir, de autogerir o seu próprio interesse. E essa é a finalidade da ajudar